Panorama Agrícola para 22 de julho de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de 22 de julho de 2011, sexta-feira de lua cheia. Eu sou o Mauro Moirer e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe. Nas gravações, o Eduardo Maia. E o ditado desta sexta-feira é: nem tudo o que reluz é ouro. Confira as atrações de hoje do Panorama Agrícola. Turismo rural abre perspectivas de novos roteiros no sul do estado. Esse é o destaque do boletim do Santa Catarina Rural. E no Alimento e Companhia, você fica com alimentos enlatados e embalados em vidro. Participe do Panorama Agrícola. Você pode enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. No domingo, você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e também na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Enquanto você estiver escovando os dentes, feche a torneira. Isso dará muita economia de água. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. O assunto de hoje é o turismo rural, que pode beneficiar a agricultura familiar. Dentro da IPAGRE, cada UGT, são 10, cada UGT, Unidade de Gestão Técnica, pode apresentar 2 projetos de turismo rural dentro do Santa Catarina Rural. No sul do estado, a pedagoga e extensionista Lenir Pirola, que é responsável pelos projetos de turismo rural dentro da IPAGRE, já está desenvolvendo um novo roteiro turístico junto com a Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer. Ela é a nossa entrevistada de hoje aqui no Panorama Agrícola. Lenir Pirola fala sobre os investimentos do Santa Catarina Rural dentro desse novo roteiro turístico a ser proposto para o sul do estado. Bem, o Santa Catarina Rural, juntamente com a SOL, né, a Secretaria de Turismo, também estão colocando algum recurso financeiro para trabalharmos em parceria com o turismo rural. Então, as perspectivas são bastante interessantes e dentro do SC Rural nós trabalharemos alguns projetos estruturantes, né? E cada UGT poderá elaborar 2 projetos estruturantes. Então, na região sul, na UGT 8, nós já estamos trabalhando uma nova rota turística, uma rota turística onde nós vamos acoplar municípios de descendência italiana e de descendência alemã, buscando uma rota que vai ultrapassar a região de Tubarão. Seria a região de Tubarão e a região de Criciúma. São municípios onde já existem iniciativas de turismo e o que nós queremos, quer dizer, é implementar mais esse turismo, buscar a parceria com o poder público, com as famílias, né, e com a comunidade, no sentido assim de que as famílias continuem sendo agricultores, produzindo produtos, mas que possam fazer escoar esse produto ao turista que passa pela sua comunidade, pela sua propriedade. Então, no sentido assim da venda direta do produtor ao consumidor. Como nós estamos cortados pela BR-101, né, o fluxo de pessoas na região diariamente é muito grande. Então, nós ainda temos condições, por exemplo, de implementar várias outras propriedades, né? Todas as iniciativas que houveram, né, foram bem sucedidas, com restaurantes, com vendas de produtos coloniais. Uma coisa que chama atenção na região são as feiras municipais de produtos coloniais. A cada dia elas estão aumentando e a procura por esses produtos é bastante grande. Municípios que iniciaram um dia por semana, hoje, obrigatoriamente, eles estão fazendo dois dias na semana por iniciativa e por solicitação da comunidade urbana. Com relação a essa nova rota turística, que há potencial para ela, quais são os principais municípios envolvidos e quais as principais atrações? Nós envolveríamos nessa rota o município de Tubarão, Pedras Grandes, Gravatal, 13 de Maio, Uruçanga, Nova Veneza, Orleans, Lauro Miller, Grã-Pará e São Ludigero. Nesta região, nós temos a colônia Grã-Pará, que é o dote de uma princesa, Orleans, né, que tem todo um trabalho com a questão do museu, né, do museu, que já são iniciativas existentes. O que nós queremos é implementar novas iniciativas e fazer com que essas iniciativas existentes sejam aprimoradas e mais bem valorizadas. E no caso de Pedras Grandes? Pedras Grandes, a questão assim, interessante, eles têm a questão do vinho Goethe e também tem o marco da colonização italiana da região sul, na comunidade de Azambuja, onde realmente se desenvolve a festa e acontece a festa do vinho Goethe e se desenvolve a maior produção de uva que dá este vinho. Tá? Essa entrevista aqui no Panorama Agrícola, dentro do Boletim do Santa Catarina Rural, com Lenir Pirola, sobre turismo rural e agricultura familiar. Essa nova rota, esse novo roteiro, pode beneficiar os municípios de Orleans, São Ludigero, Grão-Pará, Nova Veneza, Lauro Miller, Uruçanga, 13 de Maio, Gravatal, Pedras Grandes e Tubarão. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Para você ter uma alimentação saudável, preocupe-se também com a qualidade dos alimentos na hora de comprar, guardar e congelar. Por exemplo, na compra de leite e iogurtes, preste atenção na data de validade e verifique se a embalagem está ou não estufada. Na hora de comprar ovos, veja o local em que ele está armazenado. Deve ser um local arejado, longe de fontes de calor. E as cascas dos ovos devem estar limpas, sem rachaduras. Já no caso de alimentos enlatados, as latas não podem estar enferrujadas, estufadas ou amassadas. Verifique também sempre a data de validade do produto. As latas devem ser armazenadas à temperatura ambiente. Já com relação às embalagens de vidro, deve-se observar se o líquido está limpo e sem bolhas de ar. A embalagem deve estar bem fechada e sem nenhum sinal de trincamento. E a tampa não pode também estar enferrujada. Uma dica é: tombe a embalagem para você poder verificar se há ou não a presença de vazamento. Sugestões para você na hora de comprar, guardar e congelar alimentos. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Antes de encerrar o programa de hoje, mais uma informação para você. A equipe de pesquisa em hortaliças da Estação Experimental da IPAGRE de Itajaí está promovendo uma semana de visitas ao programa Hortaliça, de 26 a 29 de julho. Nas visitas, os pesquisadores mostram ao público as pesquisas e os sistemas de produção desenvolvidos no programa, com foco na produção orgânica de hortaliças. Na semana que vem, em Itajaí, Você pode se inscrever pelo telefone 47-3341-5223 ou 3341-5235. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.